E não tenham dúvida ninguém, se os nossos serviços, e conseguimos provar, as coimas são elevadas, mas a Câmara Municipal terá que o fazer por uma questão para que, de prevenção, e para que as pessoas percebam que não se pode brincar, porque depois temos todo o ambiente e a linha d'água com muitos problemas, com um conjunto de espumas, que é uma vergonha. E por isso tem que haver uma consciência, na minha opinião, também destas descargas.